ZYK333, 1230 kHz, 2,5 kW de potência, chegando com mais qualidade até você. Centro de Medicina Laboratorial Análises Clínicas, qualidade a serviço da vida. Informa a hora certa. A estrela surge no céu e anuncia: chega o Natal, que ele traga esperança e alegria para 2022. Feliz Natal e próspero Ano Novo a nossos colaboradores, clientes, amigos e fornecedores. Boas festas. Centro de Medicina Laboratorial. Você conhece, você confia. Fique na sintonia, porque vem aí uma nova atração. Percy José e o programa Assim Canta o Rio Grande. Muito bem, gurizada, estamos de volta, amigo velho. A partir deste momento estamos trazendo Assim Canta o Rio Grande, a marca maior do empório da gente nossa, tendo empréstimos, funerária, Dec Giovanni e também da Viva Farma, farmácias, perfumaria, medicamentos. Mandando um abraço a todos, 6h08 da manhã. Manhã fresquinha, né? De quarta-feira, estamos aí no 22º dia do mês de dezembro do ano de 2021. Nos aproximando de 2022. Vamos abrindo, Percizinho, a parte musical. Dele gaita, companheiro. Para você presentear neste Natal, ofertas do Empório de Confecções. Camiseta manga curta adulto, R$ 29,00. Bermuda masculina em tactel, R$ 37,00. Short feminino adulto em liganete estampado, R$ 27,00. Vestido em liganete estampado, a partir de R$ 39,00. Para presentear neste Natal, aproveite as ofertas do Empório. Empório de Confecções, o verdadeiro endereço da economia. Ao lado do Banrisul, em Nova Prata. Rádio Prata, Assim Canta o Rio Grande. Produção e apresentação, Percy José. ZYK333, 1230 kHz, 2,5 kW de potência, chegando com mais qualidade até você.